18.6, bom voo. Juliette Alfa, Ponte Pera 18.6, 5836. O ajuste modificou para 1011. Ok, 1011, 5836. Pera, identifique, 2 para 3000 na maré. Escuta. 320, nível autorizado, chame pronto para o acionamento. Vai chamar, tá, 351, obrigado. Salvador, boa noite, WebJet 5836, tá no ponto de espera da 10, pronto. 5836, vem ali em decola, pistão no zero, vento 1100 graus, 089. Ali em decola, pistão no zero, 5836. 189, passei perto, tá, se livre via Juliette Alfa, ponto de espera, torre 186, bom voo, boa noite, 800. 7 Alfa, 286, ponto espera, boa noite, 85. O passarelo 2231, não foi na proa de barreiras, já presente? Tava no barreiras, passarelo 2231, obrigado por agilizar. Pois não, não é a proa de Toulouse, mas serve, né? Muito obrigado, amigo. Gol 404, livre LS, informe estabilizado. Livre LS, estará estabilizado, 404. Quero até o quilo, boa noite, identifique, décima, tem 4000 na AMAN, 1011. Recife agora 251, bom voo. Chama Recife agora 251, obrigado, boa noite. Contato suba ao 330 na PUC. 330 na PUC, 95836. Azul 4071, não? Prossiga. Azul 4071 para puxa acionamento na 8. Autorizado, Chamtrax 4071. Livre puxa acionamento 4071. Salvador, boa noite, 1885, ponto espera, pistão no zero, visual, carnaval final. 1398, pouso autorizado no 0, vento 1000 graus 0109. Repouso no 0, 1398. Gol 1885, após o tráfego ali, mantendo no 0. Após ali, mantendo no 0, gol 1885. De 8 solos 2-0, livrar no 219. Os 231 da Passarela, agora é com centro Recife, 1288, tem um bom voo. 288, 2231, boa semana aí. Chamei antes da Juliette para ingresso 41. 5 decolagem autorizado no 0, vento 1-1, 0 grau, 079. 5 decolagem no 0, 1-8-8-5. Decolou os 22, controle 1198. 198, boa noite, 85. Salvador, boa noite, boa noite, 85. 1885, Nadael subindo 36, vigilância. Nadael, 360885. Azul 4071 para o táxi, autonomia 0435 PLP 123, alterna São José do Rio Preto. Azul 4071 no táxi autorizado via Juliette Alfa, no ponto de espera torre 186, ajuste no 0 no 1, bom voo. Azul 4071 no livre táxi via Juliette Alfa, quando pronto no ponto de espera da 10, torre 186, ajuste no 0 no 1. O 1604, boa noite, identifique, deve se manter uns 50 na maré. LS estabilizado, Bruno, 404. Torre 1862, é bom pouso. Boa noite. 5836, Recife agora, 12545, bom pouso. Você manda, bom voo. 2545, obrigado, 5836. Trip 5216, serviço radar encerrado, agora é com a Caju, em 120, decimal 3. 0, gol, no 404. 2000, livre LS, informe estabilizado. R2000, livre LS, reportará estabilizado, tá? 662. Oito após o Embraer da Azul, ingresso a Juliette, portão 612. Pouso Azul, ingresso a Juliette, com Torre Salvador, boa noite, Azul 4071, pronto no ponto de espera da 10. 4071, tá visual com bug da Gol na final? Afirmo. Após o tráfego, a linha mantém 10. Após o tráfego, a linha mantém na 10, 4071. Está autorizado para seguir para 2000 e interceptar o LS informando estabilizado. Confirma indicada? Condições de manter a velocidade até mais próximo? Ponto mantém e informa estabilizado, quilo. Pode? 404, fala 21, na Libral, na 219. 219. Salvador, vou no 4040. 404, portão 5, táxi livre. Portão 5. Uno 885, Recife, 1251 no bom voo. 251, 885. Tá 3561. 3561, prossiga. Tá pronto com o pushback acionamento aqui no 4, só tá faltando o operador de linha. Gente, vou contactar o pessoal da Inferno. Obrigado. Já chegou aqui, só, obrigado. Ok. Azul 4071 decolou 30, controle 1198. Controle 98, azul 4071, boa noite. Autorizado, chame táxi 3561. Vai chamar para o táxi, tá 3561. 262, pouso autorizado no 0, vento no 20 graus, 069. Leve pouso para o táxi 3661. Zero 04 para 2000, livre ele é sem forma estabilizada. 2000, reportar estabilizado, 604. Pronto, aqui ele confirma, vai prosseguir para 17? Sim, ativo. Após esse ano vai prosseguir para o GP na base da 17. Oscar até o quilo. Positivo, informe visual estabilizado, o Oscar até o quilo. Informar visual estabilizado, quilo. Oscar até o quilo vai iniciar a redução de velocidade, quilo. Positivo, redução a critério, quilo. Já está visual com campo? Sim, ativo, quilo. Torre 1862. 1862, Oscar até o quilo. Sapatão, Oscar até o quilo, visual com campo. Oscar até o quilo, número 2, na aproximação, aguarde pista livre. Tente aguardar pista livre, Oscar até o quilo. 3662, Salos 34, libere direito, 1219. A direita, 1219, tá? 3662. Muito boa noite, tá? 3662, visou. 0-0-0-1-0-0-0-8-9. Livre pouso, Oscar Hotel Kilo, solicita perna base da 1-7. Cliente, Oscar Hotel Kilo, autorizado base da 1-7. Porta girando para final da 1-7. Autorizado base da 1-7, reportagem girando base da 1-7, Oscar Hotel Kilo. Qual é o pátio? A parte 5? Estimativo. Cliente. Salvador, Chanel 6201. Chanel 6201, um minuto cópia Rio de Janeiro 360. Na quarta. Atos da Juliette, tá 3662. 2, portão 3, ingresso via Juliette, ainda é seu critério. É portão 3, é critério, ainda Juliette, tá 3662. Oscar Hotel Kilo, pouso autorizado no 7, vento 1-1-0 grau 089. Livre pouso, Oscar Hotel Kilo, informará girando base, Oscar Hotel Kilo. A 3561 não está no ponto de espera da 10, pronto, 2. 3561 na linha decola 10, vento 1-1-0 grau 079. A 3561 na linha decola pista 10. Pica para 2000 com 1011 na chegada da maré. Brilhante, forma estabilizada. Muito boa noite, é Oceané 6201. 6201, prossiga. Autorização, por favor, senhor, para o Rio de Janeiro. 360, autorizado, Rio de Janeiro, decola no zero, curva direita, subida da El Leda, após Leda Bidev, ingressa P9857. Controle 119.8, aciona 5533, Oceané 6201. Autorizado nível de voo 360, da El Leda, decolada 10, primeira curva à direita. Depois de Bidev, Upper November 857. 198, controle de saída 5533 no transponder. Oceaner 6201. Tem pronto acionamento, 6201. Vou chamar já, obrigado. Frequência livre. Uno 604, pouso autorizado no 0, vento 1-0-0 grau 079. Autorizado pouso no 0604. TAN 3561, decolado 39, controle 1198. TAN 198, obrigado. Boa noite. Boa noite. Quanto pode? Azul 4071 no Recife agora, 251, bom voo. Recife 251, Azul 4071, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, TAN 3561 no decolado, cruzando 1700 na Gole. Quem confere, vigilância? Vigilância, TAN 3561. pilotar 361, não. Quando possível, vá direto ao FIT ou EVAL. Autorizado EVAL, da PZ. Autorizado EVAL, tá 361, obrigado. Meia hora. Tá, você escuta. Presente, está autorizado, o FITO. Está presente o FITO, obrigado. Solos 42, Alivral, no 219. Alivral 219, boa. Identifique para 3.000 com 1.011. Boa noite, voo 604, livrou Fox 6, escuta. 604, portão 8, táxi via Alfa e Juliette, 1604. Alfa e Juliette pro 8, 604. Mandou boa noite, fechar, 6310, informação Bravo, autorização Recife. 6310, autorizado Recife, nível 350, via...